Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa é pra você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita e junto aqui comigo pra esse podcast estão Evandro de Freitas. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. Oi, eu. O Jean de Filho está sem voz por conta da vitória do Lyon. Comemorando a classificação para a final. Fez o L fortemente demais ontem no Castelão. Parabéns pro Fortaleza aí por chegar à final da Sul-Americana, mas por conta disso o Jurandir tá sem voz. Então vamos aqui fazer um podcast bônus respondendo perguntinhas, porque tem várias ainda lá no post na nossa comunidade do Hotmart, né? Para você que tá ouvindo esse bônus no Hotmart, saiba que existe lá um tópico que a gente atualiza, a gente deleta e faz um novo de vez em quando, para poder receber as perguntinhas de vocês para a gente responder de vez em quando aqui no bônus. Nem sempre o bônus é temático sobre alguma coisa, às vezes é só sobre perguntinhas, que vai ser o caso aqui agora. Começando com a pergunta do Edgar Bartolini Neto. Cadê o podcast da série de jogos Kirby, Borderlands, Diablo, Road Rash, Banjo-Kazooie, Pikmin, Olô, e claro, calma os aí, jogos cara. Do James Bond, do GoldenEye, até o último do 360 PS3. A gente teve recentemente uma pergunta que foi lida aqui, que era sobre cadê o podcast do Pac-Man, a gente fez, né? Pois é. Mas assim... Mas será que dessa lista dele aí sai algum cast? Kirby já teve. Teve um two-pack meu de Kirby com Clonoa, pô. Pois é, Kirby, Diablo e Banjo-Kazooie tem. Com certeza. E o GoldenEye acho que também teve, não teve, não? Pô, Diablo, o GoldenEye é esquisito. Específico, né, teve. Talvez o pior cast do 99 Vidas da história é esse do Diablo aí, mano. Ele é um cast estranho. Por quê? Eu não tô... Porra, é um cast todo errado, sem áudio ruim. Ah, é? Pauta toda cagada, os convidados mais perdidos que iam jogar Refor. É um cast ruim, não um cast bom. Tanto que eu acho que o mano lá do esse cast merece 99 vidas botou isso, que é o pior cast de todos. Inclusive, é um cast que não tem comentário. É um cast que deu bizil nos comentários. Não tem o Jurandir. Puta, esse cast é estranho, mano. 1h17. Ele falou, será que foi, falou de Diablo 1, 2 e 3? Eu realmente não lembro de ter ouvido esse podcast. Não, eu acho que foi na época que saiu o 3, e aí a gente falou de tudo, foi, sei lá, é um cast estranho. Não escutem. Pode que aqui, alguém aqui jogou 4? Eu não joguei, eu não sou do... Porra, não joguei e nem tenho vontade, mano. Eu não sou do diabo, né? Não sei vocês aí, eu sou... Sou de Deus. Sou de Deus, mas é... De Deus é foda. Qual a última vez que você pisou na igreja, Felipe? Nem em casamento o cara não vai na igreja mais. Eu passei na frente de uma... Não, passar em frente eu passo todo dia, cara. Tô falando de lá. A pé, passei a pé. Tipo assim, tava no meu caminho no domingo. Eu, sabe, eu uso um colarzinho com um crucifixo. Aí você acha que você tá enganando? Não, é só porque foi presente do meu padrinho mesmo. E aí eu dou a moral pra ele. Inclusive tentaram me roubar um dia isso no centro, mas... Ô, louco. Aí o cara viu o cara de Deus e... Não, eu consegui segurar, fi. Eu fiquei de cara, o quão atento eu tava. Mas você tava andando normalmente? NPCs? Não, e... tava no rolê na rua. Rolê na rua, muvuca. Ah, tá. E ele tava meio pra dentro da minha blusa, mas o cara deve ter visto atrás, tá ligado? E aí ele enfiou tentou a mão, puxar. Mano. Por trás. Caralho, safado, mano. Só que eu consegui segurar pela frente assim, ó. E aí só arrebentou a presilha na hora, mas aí depois eu mandei arrumar de boa. Mas eu fiquei de cara com o meu reflexo, tipo, numa sábado, uma hora da manhã. Atencione, pickpocket! Total. Os caras da rua é muito foda, mano. Uma vez eu falei, e o cara ainda, tipo, mochila. Olhou na minha cara assim, deu sorte, sei lá o quê. Tipo, caralho. Consegui pegar. O cara ainda desafiou, né? Ainda desafiou, mano. Isso aí soltou o parry, o Felipe deu o parry, Bruno. Meti o parry, cara. Não vai roubar aqui, não. Uma vez, Bruno, eu inocente, 11. Garoto, jovem, adolescente, uma das primeiras vezes que eu fui no centro da cidade. 25 de março, Pajé e derivados ali, aquela região gostosa e segura. Aí eu tava com uma galera andando com mochila e andando com a mochila normal, tipo assim, como se estivesse na escola, tá ligado? Aí a gente foi na Galeria Pajé, eu lembro que eu tinha comprado o DVD do Senhor dos Anéis, o primeiro filme, só o primeiro. Na galeria do rock, na real. E depois a gente ia na Pajé. Daqui a pouco, a hora que a gente tá chegando na Pajé, eu só vejo uma tiazinha falando: Ô, cuidado aí que sua mochila tá aberta. E aí minha mochila tava escancarada aberta. Eu tava andando com o DVD do Senhor dos Anéis, uma sacolinha, que o cara tinha me dado, eu não guardei na mochila, por sorte. E aí os caras catou minha carteira, mano. Que burro que sou também. Também tava dentro da mochila. E aí tinha tudo. Todos os documentos, cartão e o caralho. E tinha R$55 em dinheiro. Aí eu falei, fudeu, eu tirei a segunda via, nossa senhora, isso era no sábado. Aí na segunda, um malandro me ligou em casa falando, aí que mora Evandro de Freitas. Aí meu pai, a gente tá com a carteira dele aqui na loja, que o menino achou no chão e entregou aqui pra gente. Entregaram naquela Marinhos Fernandes, mano. Caraca. Aí eu fui lá na segunda catar a carteira, tá ligado? Por sorte eu só perdi R$55. Mas aí depois desse dia eu aprendi a andar igual um ninja, qualquer lugar que eu for no centro, porque os caras são muito rato, mano. E outra, já acabou a época do pessoal ficar usando carteira gigante e cheia também, né, mano? Isso aí é muito vacilo também, hoje mano. Em dia, puta, nem ando mais com carteira nunca mais, tá tudo no celular. Foda isso também, né? Se roubar o celular já era. Mas tá tudo, mano, até documento do carro, essas porra. Que antes eu ficava imprimindo pra deixar no porta-luva, agora eu confio no aplicativo. Perguntinha aqui do Luiz Gustavo Moreira dos Santos. O Paramount Plus anunciou que não irá mais produzir animações originais, só sequências e franquias já estabelecidas. Eu não consigo enxergar isso com bons olhos, nem se estivesse do lado da empresa. Tudo tende a ir para esse caminho. Vocês conseguem ficar a favor de uma medida dessas? Eu achei interessante essa pergunta, porque a gente teve esses dias aí uma confirmação de algo que já estava sendo levantado, que a HBO Max vai fazer uma série do Harry Potter, né? Sim. Eles vão pegar os sete livros, mesma coisa, os sete filmes, né? Seis livros, não. Quantos livros que são? Sete? Não manjo não, mano. Acho que são sete. São sete livros e viraram oito filmes, né? E vão fazer uma série, basicamente a mesma história dos filmes que já foram adaptados, né? E assim, o próprio presidente novo da Warner lá, o Zaslav, falou nesses tempos que eles estavam usando pouco franquias que eles já têm, assim... Cara, é meio foda porque essas empresas realmente não estão vendo essas histórias como histórias, né? É produto, né, pô? É produto, pô, mas aí que tá. O ponto dele é válido de preocupação com o consumidor. Agora, ele dizer, eu não consigo enxergar do lado da empresa isso com bons olhos, pelo contrário. Vamos pensar friamente negócio? É óbvio que faz muito mais sentido você explorar uma IP já conhecida do que tentar emplacar algo novo. Vou te jogar duas palavras aí, ó. Star Wars. Exato, mano. Ó, quanto tempo essa vaca tá dando leite, tá ligado? Enquanto tiver dando, os caras vão continuar, né? Exato. É meio foda. Eu prefiro sempre coisa nova, tá ligado? Tipo assim, o novo jogo da Naughty Dog. Isso, como consumidor. Eu quero um jogo novo, eu não quero, sei lá, Uncharted. Mas é muito difícil, como o Bruno tá falando, olhando como negócio, os caras investindo na surpresa, mano. Porque o cara vai fazer o que vende. Será que isso não eventualmente vai levar essas franquias a... Saturar? Tipo, saturação, assim? Eu penso nisso porra, porque... Sei lá, é meio muito triste, essas, né? Essas muito grandes é muito foda, Felipe. Senhor dos Anéis aí, puta série bosta. E fez mó hype. Essa série, ela fez mó hype, essa... Porra, na época que lançou, só se falava disso, mano. Na internet, pelo menos. Essa série da Amazon, do Senhor dos Anéis aí, tá ligado? É, eu não sei se eu tô muito fora da... Não, eu também não consumo muito, não. Mas eu entendo porque, a decisão toda dos vez caras, que eu vejo coisa desse tipo assim, eu não tenho vontade nenhuma de assistir. Eu não tenho visto nada dessas grandes franquias, assim. E eu acho que algumas dessas estão sofrendo, assim, um pouco, mas... Não sei, cara. Sei lá, uma hora você tem que criar coisas novas pra você criar universos, né? Não pode. Porra, mas você tava lá assistindo Last of Us amarradão, né? Exato, como consumidor é óbvio que a gente quer coisa nova. Mas, de novo, a empresa tem a decisão de, vou tentar emplacar algo novo que pode funcionar, ou já começar com algo que tem uma base instalada enorme. Você acha que Harry Potter... Te garanto que muitos fãs de Harry Potter, vai... Vão assistir só porque é Harry Potter no nome, entendeu? Certeza, é. Mas assim, eu imagino que já não vai... Essa adaptação já não vai ter a mesma penetração do que a adaptação original teve, sacou? É possível. Você acha que o retorno vai ser igual o retorno dos filmes, daquela saga de filmes? Ah, eu acho que vai depender muito da qualidade, porque vamos a um exemplo que o próprio Evandro trouxe. O The Last of Us só teve a atenção que teve porque tinha o jogo, mas depois o negócio saiu da proporção, assim, explodiu a bolha, entendeu? Porque era bom. É, se sustentou, né? Se sustentou sozinho porque era bom. E é esse o ponto. Você teria assistido The Last of Us se não fosse The Last of Us? Mas ali é uma primeira adaptação, né? Não, mas de um produto que já existe. Tem dois, três jogos já, mano. Se a gente contar o Left Behind, tipo, é o primeiro, o Left Behind e o terceiro. O terceiro é o segundo, pô. Não, eu digo, por exemplo, beleza, é porque, na verdade, como é um jogo e sequências, é uma coisa só, né? Os livros são sete também, não é a mesma coisa. Então, né, mas Felipe, caso aqui. Final de semana que passou aí, eu fui no cinema. Assisti grandioso o filme do Claudinho Buchecha, e no domingo e no sábado eu tinha assistido o filme da Elisa Regina. Sabe qual o filme que tava uma puta filha e vagabundo, mano, pipoca pra caralho? Jogos Mortais 10, doidão! É, essa é doideira. Tá ligado? Enquanto o vagabundo assistir, mano, vai comer Jogos Mortais, vai comer Velozes e Furiosos. Não tem o que fazer. Você pega lá a galera vai investir numa parada totalmente nova. Filme de terror é um dos poucos que existe muito conteúdo original, assim, e que chega no cinema, principalmente, porque são filmes baratos pra caramba, né? Sim, é uma produção mais barata. Original naquela também. Agora, o Insidious tá em que edição aí também? Entendeu? Não, mas depois... É, mas por exemplo, a gente teve um sucesso legal que eu falei, foi o Talk To Me, que eu vi recentemente lá, um filme de bem de 10 milhões, que fez quase 100 de bilheteria no mundo. Isso acontece frequentemente com filmes de terror, sabe? Não acontece muito nos outros gêneros. Então, mas o que acontece quando funciona? Vira franquia. É foda. Eu prefiro coisa nova, mas... Porra, se saiu sériezinha nova do Hora de Aventura. Tava lá toda quinta, que nem o Noia, mano. Caralho, mais coisa no mundo do Hora de Aventura, que foda. Se sair coisa do Rick and Morty, vou assistir que nem o Noia, tá ligado? Eu entendo os caras do Senhor dos Anéis, apesar de eu não ligar os caras do Star Wars. Porque se me der coisa de coisa que eu gosto, eu vou assistir, tem o que fazer. Eu prefiro até do que uma coisa totalmente nova que eu não vou gostar. Eu acho que o caminho vai ser cada vez mamar mais nessas vacas aí, até não dar mais mesmo, aí que os caras vão pensar. Olha o mundo da Marvel aí no cinema, mano. Claramente já deu, tá ligado? É uma falência criativa naquele Exato. Caso. Tipo, não é de hoje, há alguns anos já deu de filme da Marvel. E os caras continuam lá porque vagabundo assiste. Ainda bem que de videogame, pelo menos a gente tem jogo indie que supre isso, né? Eventualmente aparece um ou outro que é mais diferente, é mais criativo. É engraçado, os filmes têm isso também, talvez, dentro dos streamings, mas geralmente são poucos que às vezes não chegam nos streams maiores. Até os filmes que são coisas novas nos streams maiores, geralmente também não são coisas muito boas. E muito filme independente, muito bom, não chega no, com acesso assim fácil. Né? Sim. Mas enfim, é um problema pra gente que gosta de coisa nova o tempo inteiro. Porra, Missão Impossível aqui, ó. Quantos Missão Impossível não tem em cartaz até hoje, essa porra, mano? Esse é um filme que sofreu um pouco pelo slot que ele tava lançado ali, né? Aham. Mas tá lá até agora. Pergunta aqui da Tainá Cardoso dos Santos. Vocês estão com problemas de foco? Não ando conseguindo nem ver um filme inteiro em casa sem interrupções. Filme tá virando quase uma série, dividida em capítulos. Sinto que depois da pandemia isso piorou consideravelmente. Não é foco, é sono. Sempre me dá sono, geralmente. Por isso que eu gosto muito de ir no cinema, mano. Porque no cinema eu não durmo, tá ligado? Não sei por quê. Porque eu tô sentado. Você tá mas pagando. Em casa, filho, é normal. Você tá pagando. Também é. Mas em casa, Bruno, puta, às vezes eu parcelo em 3 vezes um filme. Cara, isso eu não consigo. Se eu começo a assistir um filme, eu não paro. Aliás, eu sou o oposto. Eu posso assistir no filme mais lixeira do mundo, que eu vou ter que ficar até o final. Já falei isso. Eu tenho que terminar, cara. Eu sou Caraca, o oposto. Caraca, eu não faço. Não, nem fudendo. Eu parcelo lindamente. A não ser que seja curto, sei lá. Tipo, eu olho. Esses dias, por exemplo, achei aquele elemento do Disney Plus. Aí tinha 1h40, tereréu. Aí foi tranquilo. Mas eu, o que me pega é o sono. Foco, depois que eu voltei a pegar o bagulho de ler aí todo dia, eu acho que melhorou também essa parte de estou fazendo só isso. Porque na pandemia a cabeça tava desgraçada, realmente. É, hoje em dia, eu para ver filme aqui em casa, geralmente eu deixo o celular em outro lugar, porque senão eu fica pegando o celular toda hora. Às vezes sim. Então eu tento evitar. E a foto que geralmente eu vou ver filme dentro, onde é o meu escritório aqui, o computador fica do lado também, às vezes você fica curioso com alguma coisa, já quer pesquisar um negócio ali rapidão. Aqui, como eu tenho 2 monitores, e a gente trabalha com Slack, né? O método de comunicação da empresa é Slack. Aí, geralmente, o que eu faço? Quando eu tô... Tipo, agora, eu tô gravando, o Slack nem tá aberto. Mas se eu estivesse trabalhando, o Slack ia estar no monitor da esquerda e eu usava o da direita pra fazer as coisas. Relatório, responder e-mail, alguma pesquisa, tudo. E aí, era normal, eu me perdi, mano. Tipo, a gente trabalha com um esquema que é comunicação assíncrona. Ou seja, eu não tenho... Na verdade, isso devia ser pra tudo, né? Ninguém tem obrigação de responder ninguém na hora. Mas qualquer um que me mandava mensagem, eu ia lá e respondia na hora, mano. E aí, às vezes, eu tava fazendo uma apresentação que eu devia levar, sei lá, 1 hora, e eu levava 3 horas, porque toda hora eu pegava e ficava respondendo, querendo responder as pessoas rápido, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei a usar uma funçãozinha que tem lá, que chama Em Foco, que ele bota um cérebrozinho pra avisar pra galera que você não vai responder na hora. Aí eu boto Foco por 2 horas, e aí eu fecho o Slack. Porque ninguém vai morrer se eu não responder na hora, tá ligado? Essa é uma parada minha. E aí eu consigo. Vou fazer a apresentação... É das 2 às 4 eu vou fazer a apresentação. E foda-se, o celular tá no modo avião. E aí começou a render bem mais, tá ligado? Mas realmente é muito difícil hoje em dia com TikTok, redes sociais, do WhatsApp, mano. 1000 telas, né? É, então, esse bagulho de 2 monitores ajuda muito, tá ligado? Eu não conseguiria trabalhar hoje em dia sem 2 monitores. Minha produtividade ia cair muito. Mas é 1, 2 também, pra você perder e ir embora. Sua atenção. Isso é foda mesmo. Você trabalha com 2 monitores, Bruno? 3. Ou no geral, não? Aí, ó, tá. Eu pensei também em botar 3 aqui. No meu escritório aqui eu tenho 5 telas. Caralho, Matrix! Não, mas é diferente, cara. Eu também tenho no escritório, mas é tipo, não conta. Eu tô falando na minha frente 3, né? Eu tenho 4 na minha frente. Eu tenho 2 computadores, um do lado. Na verdade, eu tenho um computador, uma torre com 2 telas. Caralho, como consegue, mano? E aí eu tenho o notebook que eu ligo ele numa outra tela. Por exemplo, nesse exato momento, eu tô gravando em um dos computadores uhum, e eu tô lendo as perguntas em outro. caralho, nem fudeu. Não, meu trabalho com ambos têm as duas telas. Eu trabalho com três, aí tem um nas minhas costas, mas é de jogo, e uma TV de tubo na minha esquerda. Mas pra trabalho são três. Tem a TV aqui também que é mais. Aí você vira, dá uma jogadinha. É, dificilmente durante o dia. Pra falar que não faço isso, eu tô agora exatamente tem um dos videogames ligado aqui. Vamos ver se vocês adivinham qual que é. Vamos ver se eu tava jogando antes da gravação. Play 1. Mega Drive. Não. Mega Drive eu joguei por causa do tema que seria, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é. Tipo, Super Nintendo? Quando o Junior falou, não vai dar pra gravar, eu falei, então, tipo, suspende isso e jogou outra coisa. Não, é um console de geração intermediária. Não é nem novo, nem antigo. Tava jogando GTA V no Play 3. Ah, como sempre, né? GTA V, mano, 10 anos depois. No Play 3. Explicação essa... Mas é um. Mas respondendo a Tainá aí, é difícil, cara, fazer esse bagulho de atenção total numa parada. Não, às vezes eu fico maluco aqui. E sabe o que é foda? É, às vezes eu tô achando que isso vai me deixar super produtivo. Na real, não tô fazendo porra nenhuma. Não, nem pela metade, tudo pelo um quarto e nada. Exato, Felipe. Se você for pôr na ponta do lápis, compensa, mano, você parar e fazer uma coisa de cada vez. Com certeza. Porque às vezes a gente fica fazendo um pouquinho de cada um e aí progride, tipo, 5% em 10 coisas, tá ligado? Sendo que você podia progredir 90% em uma coisa. Exatamente, muito melhor. Vale muito mais a pena, mano. Eu falo porque eu era o rei do Marvel Snap na reunião, filho. Porra! O que eu tinha de... Às vezes eu tava apresentando a reunião numa tela e jogando Marvel Snap na outra. Aí um belo dia eu falei, parar com essa porra, senão fudeu. E aí eu vi que foi muito melhor, mano. Tipo assim, uma coisa que os dois computadores me ajudam, por exemplo, é... Quando eu tô editando vídeo aqui, eu uso os dois monitores. Uhum. Eu uso um só com a linha do tempo e os materiais e um só com o feed do vídeo pra poder ver no tempo real. Só que aí às vezes eu tenho uma coisa que eu não sei fazer. Por exemplo, outro dia tinha um trampo que eu tinha que apagar um fundo. Aí vai pesquisar no YouTube. Aí vou pesquisar no YouTube. Aí eu fiz no outro, faço no outro computador, né? Deixo o tutorial rolando no outro computador do lado enquanto eu vou mexendo no programa. É, pra isso é bom mesmo. Real time ali, sacou? Mas são poucas as vezes que isso rola. A maioria das vezes... Eu tô ouvindo o Spotify, aí eu começo a mexer nas playlists, aí começo a querer ouvir música nova, e na hora que eu percebo, eu tô mais mexendo com música do que trabalhando, sacou? Esse é o perigo dos dois monitores, mano. Ajuda muito, mas se você não tiver focado, filho, vai embora. Antes eu tinha mania de abrir o WhatsApp também. Agora, raramente eu abro o WhatsApp no computador, mano. Pô, se eu abro, ainda esse é um problema, porque às vezes... Porque nego chama pra caralho. Fazendo alguma coisa e do nada o apitinho tem... Manda, que nem eu mandei pro Felipe do nada, tava jogando FIFA, nosso Telegram, Felipe. Aí eu falei, caralho, primeira vez que um jogador é melhor, que um goleiro é melhor jogador da partida no FIFA. Se o cara estiver trabalhando e ver essa informação, fudeu, mano. É. Queria responder, tá ligado? E é o que chega no WhatsApp, só bobajada. Última pergunta pra acabar? Vamos lá, pergunta do Ricardinho Ventura. Pergunta, pode ser que seja filosófica ou não. Vocês pretendem se aposentar? Embora seja quase impossível, ele bota isso em parênteses aqui. Ou se vem trabalhando mesmo com a idade avançada pra se manter ativo. Eu já até contei a minha história, que já era pra eu estar aposentado, né? Porque se fosse pelo... Quando eu comecei a trabalhar, o critério era... Quando fundou o INSS. Era 25 anos de carteira assinada. E isso pra mim já passou, porque eu comecei a trabalhar registrado com 14. Já era pra eu estar aposentado hoje. Mas como eles ficam movendo a régua toda hora, eu tenho certeza que eu nunca vou me aposentar. Eu vou trabalhar até quando der, né? Não, mas Bruno, se você tivesse, sei lá, uma grana investida monstra, que te desse uma renda legal por mês, você continuaria trabalhando? Eu continuaria trabalhando, mas seria um emprego só, né? Sim, mas tipo assim, acordar cedo, com prazos e o caralho, estresse? Assim, todo trabalho tem seu estresse, mas, digamos assim, eu ficaria com a Qbyte, por exemplo, entendeu? Que você acha prazeroso, é mais prazeroso do que estressante. É, pode-se dizer Porque que você sim. gosta de joguinhos. Nossa, se eu tivesse um dinheiro... Mano, eu nem ia mover uma palha. Puta que pariu. Mas nem... O trabalho é sem respirar. Eu acho que... Nem fudendo, Felipe. Não me venha com essa conversinha aí. Talvez o podcast, pô. Porra, ele é tão suave. Sabe quando alguém te bloqueia no WhatsApp e fica só o bonequinho cinza? Mano, vocês acham que eu morri, caralho. Porra, essa ideia, Bruno. Pô, porque é de boa, pô. Mano, tem... No meio da semana de tarde, o cara com 10 milhões na conta gravando podcast. Pô, é exatamente a pessoa que consegue fazer isso no meio da semana de tarde, na real, se eu for pensar. A gente faz isso há anos e não tem nem 1 milhão. É, pois é. Mas a maioria das pessoas deve pensar que é só quem vive assim consegue fazer isso. Mandei aí, ó, no grupo, ó. Ia ser isso aí, minha vida. Podcast que vocês vão ouvir aí. Eu acho que eu caí pelo mesmo tempo. Pode ser que depois de um mês eu já estaria falando, porra, não é... por que, que eu tô fazendo, mano, isso aqui? O que eu ia viajar, filho? Ia ser caralho. Esses dias eu vi um vídeo muito foda no YouTube do Luizinho lá, que narrou a Copa com o Casemiro, Luiz Felipe Freitas. Ele tava reagindo a um cara que tava fazendo uma publi pra aquele Sky Scanner. Aí o vídeo do cara era: eu vou viajar pro próximo país daqui que tenha a passagem mais barata possível no próximo dia. Aí ele abria lá assim: estou em São Paulo, quero ir para qualquer lugar amanhã. E aí ele ordenava pelo mais barato e só ia, mano. Pô, cara, acho que eu ficaria uns 2 meses fazendo isso daí só pela zoeira, tá ligado? Tipo assim, ó, Chile amanhã, R$500. Voo São Paulo-Chile. Aí passa uma semana no Chile, aí o próximo... Vou pra onde agora? Ah, vou pro Uruguai. E aí vai indo, daqui a pouco você tá na África, tá ligado? Mano, quanto tempo 10 milhões dura assim, será? Não sei, mas 10 milhões giro pra caralho, mano. Eu não dura pra sempre assim, será? Não, não dura pra sempre, mas ó, 6-0. Também você não precisa usar deixar os 10 não, milhões parados na conta. Não, é só você investir, mano. Não dá, mano. Felipe, 10 milhões com 1% ao mês é 100 mil, doidão. Com 100 mil você faz isso. Você abre o Sky Scanner e viaja todo dia se você quiser. Todos os dias. Todos os dias. Porra, o cara lá no vídeo pega a passagem de 6 euros, mano. É lá, né? 6 euros. Ele tá, sei lá, em Portugal e vai pra Polônia, não lembro. 6 euros, mano. 100 mil, Felipe. O cara tem que tá na... Porra, é impossível gastar 100 mil por mês. Se a pessoa for minimamente séria, mano. É, porque, tipo assim, dá pra gastar de boa. Não, dá. Mas porra, no nosso esquema aqui, tá maluco, mano. Dá pra gastar suar. Jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho. Festinha do Ronaldinho Gaúcho. Porra, dá demais. Eu não gastaria não, sem conta. É só não ficar nessa viagem dos parça. Eu fala, não gastaria Bruno. Sem conta é muito... por mês, mano. Não, você é louco. Não dá, mano. Eu sou uma pessoa simples. Você pode pegar, mano, a viagem mais simples. Foda e simples, mas ia na primeira classe, né, obviamente. Bota na minha mão que eu dou um jeito. Desafiei pra quem quiser. Me dá 100 mil pra ver se eu consigo. Não, eu falo, mas assim, eu acho que eu ia ficar querendo criar empresa pros outros, mano. Pra ajudar os amigos, tá ligado? Fazer algum projeto social, esses bagulho, eu ia fazer. Agora, que ninguém... Que hoje em dia ninguém já me cobra muito mesmo. Mas tipo assim, que não tivesse injeção de saco zero, tá ligado? Aí talvez eu me envolvesse. De ser só um investidor, esse tipo de coisa. Agora, ter que ir lá, porra, fazer coisas, entregar, nem fudendo, mano. Nossa, ia ser treinar pra não morrer de comer e comer pra não... Comer o que dá pra comer. Tanto de comida quanto de outras coisas. É isso então, fechamos aí com essa declaração de que se a gente tivesse 10 milhões, vocês nunca mais iam nem saber. Nunca mais depois de... Mano, sabe o que eu acho maravilhoso nesse pensamento? Meu irmão, que estudou a vida inteira, tá boneco hoje em dia, deve estar já milionário há bastante tempo. E ele fala que se ele ganhasse, sei lá, na Mega Sena, no outro dia ele parava de trabalhar. E ele estudou, sei lá, 15 anos da vida dele pra formar no que ele formou, tá ligado? Foi zero por... eu tenho uma profissão que salva vidas. Ele olhou e falou assim... O que que dá dinheiro? Ah, ele viu que medicina dava dinheiro pra caralho. Mas ele fala que se ele ganhasse na Mega Sena, no outro dia ele parava de trabalhar. E nunca mais pisava no hospital, só se ele tivesse doente. Pô, ainda mais porque essa profissão aí deve ser foda, né, mano? Então, mas é foda você pensar, né? Porque tem um... Mas tem um, tá ligado? Faz uma coisa que faz diferença no mundo. O cara consegue literalmente salvar a vida de alguém. É igual um bombeiro, tá ligado? Um professor. Então, profissões que, porra, tem uma parada ali, sabe? Não é só a grana. Mas ele fala que não, mano. Foda-se, eu parei de trabalhar. Um médico eu entendo, tá ligado? O cara tá com 100 mil por mês e querer continuar trabalhando. Pelo prazer de fazer a diferença e salvar a vida de alguém. Agora, mano, não foi publicidade, tá ligado? Whatever que eu faço. O mundo tá aí sem publicitários. Ou marketing, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, é isso. É isso, fechamos aqui o 99 Vidas Bônus. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus, como eu falei.